pela chuva me molhar, pelas ruas vou andar, estarei pensando nela, estarei pensando nela. Penso em tudo que passou, a tristeza que ficou. Pensando nela. Passou a tristeza que ficou. Eu estou pensando nela. Ah, eu estou pensando nela. Eu estou pensando, pensando nela, nela. Eu estou pensando nela. Pensando nela.